estacionamento. Wait just 1 minute for pushback and start. Okay, call to be ready, that's easy. Bom, 6140, tá escuta? Escuta, vou fazer o estacionamento. Aguarda 1 minuto pro pushback estacionamento. Aguarda 1 minuto pro pushback estacionamento, 6140. Ok, 6140, aguardar 1 minuto. Para o 4-1-9-1-3-4, 66 a bordo, 1h30 de autonomia, altera a Maceió. Nossa decolagem. Pois é, decolagem, então, no 7, vento, 1-0 graus, 1-2 nós. Boa, 1-9-1-3-4. Boa, 9-4-8-0-1, quantidade será lá. 648, número 3. Oi, André. Vá. Tchau, Rafaela. D4, no solo 34, direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 0, 9, 4, 4. Start gate 1, 0. 2, 4, 5, 6, 7. Observando a aeronave liberar o setor da Azul, está livre no pátio 3, chame táxi. Agora a curva à esquerda para o cruzamento do campo, hoje na liberal. Cruzado, curva à esquerda para o cruzamento do campo, ainda na liberal. Cheia 6140, observando a passagem do Embraer 195 da Azul, a retaguarda, está livre no portão 02 e chame táxi. Você após o Embraer, livre para a rodagem do Cheia 6140. O Gol 16... O Cheia 6140, mantém a posição, aguarde. Fazendo a porção, acionando a porção. Quilômetro nosso é o Wide Scott, é o número 1. Escuta. 9134 na escuta? Na escuta, 9134. Transfere torre no noite desse 9-5, prossegue até o ponto de espera da 1-0. Eu tava com isso, prossegue até o ponto de espera da 1-0, 9134. Mete na proximidade, mantendo sua frequência. Ainda 9-0. Bom dia, Azul 9134, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 1-3-4 mantém o ponto de espera. Mantém, 1-3-4. Bom, 1-3-4, passa a Juliette. 1-0-1, gente, aguarde pra decolagem. 1-0-4, passa com a Juliette. 1-3-4, 1-2-1, solo. Tá bom? 1-0-4, mantém a posição, seu Juliette. Eu quero alugar com uma dessas da Juliette. Vou completar uma sequência da torre, queria ter tomado chamada aí. Bom dia, Delta Papá. O America 238, clear to taxi to Ebing of gate number 6 and wait for proceed with the rest of the taxi. Ok, we're Ebing to gate 6 and we'll wait for the clearance from the gate. Ilha Delta Papá número 2 para a cópia, aguarde. Tá. Os 11 anjos, os servos na nossa esquerda, obrigado. Tio Romeu Oscar, aguarde Ituverá. Aguarde Ituverá um minuto. Chame passando caixa prévio. Ajuste no 014, operando de visual. Chame controle 1 no 9.18. Está presente controle 19.8. Obrigado, comandante. Papa, Romeu Charlie, Oscar Alvama, Salvador. Ajuste agora no 014, desça para 4.000, voe direto Duna para o ILS. 4.014, Duna ILS, chega para 90. Charlie, bom dia. Papa Romeu Índia, 90 Alfa. Transferindo-se, mantendo meu pé. Dia 90 Alfa, meu cordial. Acione 0171. Acionando 0171. Dia 90 graus. 4. Problema quase a 3 minutos, 4 graus. Para o táxi Rio 9811.3, a bordo 3 horas de autonomia, alternando Natal. Tocando, Branco. Retaguarda do Airbus do Oxané, ponto de temperatura no noite desse 195 e o ajuste no 014. Comando 2. 295 no posto de terra, o Rio 989. É possível alguma forma mais à frente, lembra? Autorizado. Muito obrigado. América 238. You're number 3 on hold point of runway 10, following the Boeing 727 of Rio Company. Tower 18 is 195 and PNH 1014. We're following the 727 Rio Company, PNH 1014 American, and Tower 175. Mantenha o ponto de espera Rio. Azul 9134, Ecológico 41, Azul 1, 198, bom voo. 198, grato, 9134. Controle Salvador, bom dia, Azul 9134. Azul 9134 é o controle, está em contato com a DAR, prossiga como autorizado. Contato a DAR, sai como autorizado, 9134. Salvador, bom dia, Gol 1739. Gol 1739 é o controle, ajuste 1014, desce para 5.000, voe direto Duna para o ILS. 5.000, Duna, da PLA, 739. Não tem problema, só vai ver a situação, né, Fox? Opa, Romeu, Fox Lima, chega à toa, 1985. 7-direita, o código é 5452, um no meu pés restrito, controle 1998. Inteligível a transmissão, que o Romeu Oscar. Ô, João, é possível coordenar a prova de morte, Luciano, por gentileza? Anotei a sua solicitação e inicialmente Leda subindo sem restrições. Leda sem restrições, não sei se você vai dar. Muito obrigado. 17 pela direita, outra aí. Condições de ele estar pulando direto no pátio. Pega o seu carro, você está na rua 17 pela direita, outra aí. A gente não consegue cruzando a sinal da 1-0, reporte girando base para voos da 1-7, então vou meu foco seria mais de imediato. Pode ser. De imediato, estou trazendo cruzamento, reporte girando base. TRM 140, autorizando decolagem 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3 nós. Decolagem 1-0, chinelo 1-4. Correto, continua pra ver, Pátio? No Pátio, decolando da bola. 461 código. 4-6-2-1. Só um minuto para o teste de temperatura. Autorizado, Mote. Mote, obrigado. 1621. Controle o... Índia 90 Alfa. Para regresso agora. Entrar no corredor Serraco. Está autorizado o regresso, Índia 90 Alfa. Autorizado o regresso. Ah, meu Índia 90 Alfa. Playstation Charlie Oscar Novão Badeta, sem restrições para 2010 e LS autorizado. 2010 e LS, Charlie Oscar Novão. Romeu Fox Lima, mantém a base, aguardando para girar. Agora nós alinhando, agora vamos fechar a decolagem. Romeu Fox Lima. Estou aguardando para virar o sistema de reporte na parte. Confirma intenções. Minha Uno, Uno 648, está livre no 01, chame táxi. Guarda o táxi depois da intercessão para ingresso em GDL até papá. Prolongue a terra do vento aguardando para girar base, no meu Fox Lima. Prolongue a do vento aguardando, irmão. Uno 98, mau voo. 3, transponder 01-17, torre 1-8-95. Confirma pela B e parte após o cotejamento. Funcionamento, táxi e decolagem torre no noite desse manual 5, Serra Golf Oscar. Recife, 1-2-5-45. 1-2-5-4-5, Recife, 9-3-4. Oscar. Senhores, chame pro táxi, Serra Golf Oscar. Eu sou Lima, autorizado por 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Sim, cheiro, pouso, vai poder livrar no papá. O Lima, Oscar, decolou a 4-6, controle 1-9-8, vamos. Levanta o estrado, senhora. Controle de Papatão, Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, o controle, meu cordial. Você vai voar para Serra Malvão, para Zulu, Isca, 1000 pés? Afirmo, senhor. Cliente, então mantenha 1000 pés e chame através do farol da barra. Eu preciso do estimado para pouso. Vamos usar o próximo, senhor. O Fox Lima tem condições de manter os da 17, ultrapassar a entrada da Papá, para mesmo ingressar e após o senhor entrar na Papá para ingresso no Pacífico. Senhor, poderia manter aqui a área gramada? Beijo. Papá com a luz da Papá, autorizar o ingresso no 17, eu considero e pronto. Papá, papá. 1-1, decolou os 48, controle 1-1-9-8, bom voo. 1-9-8, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 9-8-1-1. Caraca. 9 é o controle, contato radar, suba sem restrições, prosseguindo como autorizado. Subindo sem restrições, Rio 989. Maintain 1-0-1-0. Roger, maintain holding 1-1-0, that's good. 1-6-4-8, pronto pro táxi, o PAD é de 1-0-4, Salvador 2-16. Chamada Torre, 1895, bom dia, obrigado. Táxi autorizado direita, ponto espera turno no posicionamento 6, viagem para 0-4. 1095 com 6148. 4000, Duna, 14, 3198. 4000, Duna, 14, 3198. Gente, reduza cheque o trem, chame Torre, 1-1-895, Citation, Charlie, acho que é 1-1. 1895, bom dia, November. Boa. 1739, desça para 2000, livre VLS. 2000 VLS, 739. Direct position, Atlantic Coast, Italy. Taxi, yes, we are ready to go, immediately. Command Atlantic Coast, runway 10, 100 degrees, 13 knots, American line, immediately. Okay, immediately, start take off, American, please. B98-1-1, direto a Bucu. Este é o certo, grato. Pode pista livre, folga na margarinha, não pode acordar de novo, já. Ciente, November. Batango, ingerado da parte, colô 5-0, controle 1-1-9-8, bom voo. Obrigado. Coisa do Salvador, onde é Delta Papá? 3 horas de táxi, reporte na interseção para ingresso, zero gostoso. É o 040, está em contato, radar. 040. É 48. Mata. Liberava foto 360 à sua direita. Forma aeronave prosseguindo para a pouso na 1-0, agora passando externo, hoje na 1-grau. Ok, fazendo 360 à direita com a aeronave nacional da 1-0 à Provavelmente a Jéssica 1-0, chegue trem, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus. O 9-9, informo, Charlie no 5-0, vento 1-3-6-0 à sua esquerda. Não vai ter vir para sua aproximação. Ciente, Charlie Jéssica 1-0, baixado travado, livre pouso. Tá. Tô de parte, 1-1-8. Tô de parte, 1-1-9-8, have a good day, man, be great. Estava autorizado, o copilotaço na 1-7. Forte, 3-1-1, agilizando. Autorizado, completar o sinal da 1-7, porta 3-1 para o parque. Em 19 graus. Parque 2-3-8, control, and ready, Camtec, procedure clear. Pode. Para o Zonal 17, o Thiago Jorge. O Romeu, acho que a frequência é livre. Beleza, aqui é a Terra Grande. Até. JP! Chama Torre novamente para o cruzamento da 17. Tem conhecimento do Renato? Chama 5 minutos de hora, operação visual, ajuste 104. Alfa Juliette, porta 04. Alfa Juliette 04, 1739. Okay, we're speaking to 12545, climb to 360, 1338. Sim, já me 4198. 3198, desça para 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 3198. Controle Salvador, Manchego, 1864, informação Julieta. 864, desça para 5000, 1014. O senhor fez algum desvio para o ingresso na Terminal Salvador? Positivo. Anteriormente, estava na rota, o centro tinha informado que estava autorizado a proa de Avog e foi solicitado manter a rota. Paciente. Voo para Itapa em descida para 5000, na chegada Mari Pista 10, ajuste 104. 864. Ok, Itapa, descendo para 0007, agora 864. Cruzamento do eixo, palma zero, oceano, voo próximo. É, já foi recente, pode girar no base, pouso, papo aqui, mexe na nova sede. Reportador girando base para a fazenda, emitida 97, Serra Bombeosa. Já do cruzamento da 97 para o 45, autorizado o Charlie, acho que é 90. Melhor informado. Quando o centro sugeriu a proa de Pavos, existiam formações à nossa direita que não seria conveniente voar direto para Pavos. Então, foi solicitado manter a rota até mais próximo. E foi também sugerido que se eles autorizassem a proa de Mari, seria melhor. E aí foi isso que ocorreu. O senhor tem alguma outra dúvida ou esclarecimento aí? É a segunda vez que o senhor pergunta sobre nosso desvio meteorológico. Foi inicialmente a esse respeito e para o maior conforto do voo foi solicitado manter a rota. Tá positivo. Nós realmente tínhamos algumas dúvidas, mas já foi esclarecido pelo voo 864. Ah, ok, disponha. Ocasionou algum inconveniente aí para esse controle? Não, para o controle Salvador não houve nenhum tipo de inconveniente. Ah, ok, disponha. Qualquer informação, estamos às ordens. Esferas com curva à direita. Já, mudou. 1643, bom dia. Diante, chame no através de Vera Cruz, após a forma de Salvo Serral. São 3198, um localizador, cheque o trem, chame a torre, 1198, Flávio. 1853, 1H. Information Juliet. Romeo Mike Juliet Mike Control in search and hour 2 1014, clear to 5000, Mighty Arrival, runway 10. Roger, Mighty Arrival, descend now to 5000 feet. 27014, Mike Juliet, Mike. Desça para 2.500 e voe Duna para o ILS. 2.500, voando Duna Gol no 864. Sala 31-91, sente a informação Juliette, o 340 para o Galeão, está pronto para cópia. Galeão 3191, aguarda da Ilha de Lume para o Galeão, minutos cópia. Agora 1610 abaixo da posição horas da madrugada. É positivo. É a nave no corredor visual. Estou agora passa 2.600, descida para 2.000 autorizada. Ele é um ultraleve avançado no corredor A1500, sem nenhum tipo de problema ou conflito. Pergunta grave. Senhor Salvador, bom dia. Papai Romeu, Golfo Bravo Índio, acessórios. Papai Romeu, Golfo Bravo Índio, controle Salvador, desça para 8.000, ajuste no 014, a chegada bom. 8.000 no 014, chegada bom. Golfo. Continua iniciando, Serra Gonçalves. Curva esquerda, cruzamento do campo, Serra Gonçalves. Curva esquerda para cruzamento do campo, Serra Livre, está 3091. Ok, 3091, Serra 3091. Still 2000. Pode restrict descent to 2000 feet, de realizar uma base curta, que ela só quer emitida. Ah, você chegou sem calcular. Base curta, então, só quer emitida, Serra Gonçalves. Base curta 17, Serra Gonçalves. Guarde transferência de comunicações. Alfa mesmo, Serra Gonçalves. Autorizado o cruzamento na retaguarda do mesmo, agilizando o Serra Gonçalves. Autorizado o cruzamento na retaguarda, agilizando o Serra Gonçalves. Thank you for information, I will jump on the traffic. Galeão e Mateus, 190. É, Mateus, o modelo nome da costa, eu sou Galeão e Mateus, com 194. Conforme Tango, Serra Alfa, já vista a cabeceira 17? Vamos, Serra Alfa, visual. Ok, prossiga para a final, chame a torre 11895, solicite instruções. 11895, Tango, Serra Alfa. Sequência nível estacional, Oscar Lima. Lima, obrigado aí para a rotação. Vestigar o Serra Alfa. Eu acho que a gente mantém a frente da porra e forma na curva seguindo pra final da 17. Está visual 1 no 7. Eu cheguei final 1 no 7, pode final de 3 milhas. Uniforme tanto se alfa. Reportará no final de 2 milhas. Tanto se alfa irá para o pátio 5 e solicita o apoio da Intraero para dois passageiros. Contact Ground, 1-1-1-1. 1-1-1-1, Julius Mike. Estimado para pouso. O 1962 desça para 2.500. Saiu uniforme, Índia, Delta Novembro, Salvador. Delta Novembro é decolado de Camaçari, Jalá, acionado 2000, a sua escuta com destino, Serra Novembro, Mike Romeu. Para a família Delta Novembro, aciona e transponde 2222, qual altitude que o senhor vai manter? 1500, saída pelos corredores. Ela do vento, agora não vai girar base. Reporte quando visual o contraste para o Nacional da 17. O Luciano, o Fiosca. Informe que o tráfego Nacional da 17 é 1. Uniforme Lima Alfa Charlie. Sente que o tráfego final 17 vai prolongar o cruzamento até visual completo. Certo, o tráfego. O Céu Serra Alfa é final 16. Informe que o Serra Alfa autorizado pouso pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Viva o fogo, deve dar quatro falhas para o Serra Alfa. Uniforme Tanque Serra Alfa, informe do tráfego Charlie 150, na perna do vento, a sua direita. É o Charlie 150, uniforme Tanque Serra Alfa. É, fluente o Tanque Serra Alfa. Jet Michael, autorizado ingresso aí até Quebec. Michael, autorizado ingresso para o até Quebec, Jet Michael. Estimado para pouso. 250. Quente. Frequência livre. Eu abri empate com o FIM. 4404 agora. Gente, acionamento táxi do Connection Terminal 8-9-5-2014. Eu venho aqui mais. Pouso final, Gol Falsa. Agilizando. Controlar final no 7, agilizando o Cerro Frosta. Melhor aeronáutica sobremodulou. Passar a vida de Mike para o final da sua porta. Achando pro táxi, não vem bem aqui, Mike. E agora para papar, acione 2223, prossiga 1500 pés. Proa 220, ejeturação limitado pelo localizador. Você sai para 2000, voando na 220, limitado pelo loco, por favor. Então 3191, nós chamamos Recife 1251. Ok, 1251. Então 3191, confirma a frequência do centro de controle de área 1251, câmbio. Sim, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 1162, cheque o trem, torre 1895. Torre 1895, bom dia. Bom dia. Uma forma meu Golf Bravo Índia, reduza para a velocidade de aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Para interceptar o localizador, esquerda 1940, livre LS, aguarde transferência. Reduzindo a sua aproximação, esquerda 1940, livre LS, Golf Bravo. Azul 4082, velocidade 210, inicia a redução. Azul 4207, desça para 4. 41, azul 4207. Sierra Golf Oscar, o solo 226, autorizado da equipe de ingresso no pátio 4, Sierra Golf Oscar. O 162, cheque trem, autorizado por 190, 190 graus, 10 nós. Machado Barbado, Liverpool 9-0, gol 9-62. Transformador Martinez Mais, na Quebec para cruzamento até a Aerostar. Martinez Mais, autorizado cruzamento até a Aerostar. Autorizado para o próximo busca. O meu Golf Bravo Índia está agora 6 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo do curso do localizador. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Pode ficar com as informações, 285, grato por dia. Pro 4082, vetoração. Esquerda pro 360, em descida para 5000, limite ao localizador. Esquerda 360, 5000, obrigado. Vem estabilizado, final da hora zero. Tem aproximação, eu posso passar no externo, vou passar no índio. Eu estava passando o externo, gosto do índio. Desça para 2500 pés e Rui Duna. 2500, Rua Duna, azul 4207. Azul 4082, desça para 3500 pés. 3500 pés, informação aqui na frente. Quem é que está executando a solicitação? 4083. Azul 4082, direita, proa 060. Direita 060. Direita 121. Direita 129, igual o nome da noite. 121. 121. Salvador, Papai Romeu Golfo Brasília, passando o estado contra o Embaixo Cavalo. Embaixo 20, agora de pista livre. Aguarda ainda. Até atingir a ilha de Taparica. Posteriormente, o senhor prossegue no seu voo anteriormente planejado. Sim, Materá, Pro 270, na Fortuna. Azul 4082, em descida para 2.500 pés, direita por Proa 090 para o localizador, livre LF, aguarde transferência. Abaixo, tráfego a 1.500 pés. Atente do tráfego para 90 para o localizador. 4207 no localizador. Sim, antídoto, cheque trem, chame torre 11895, azul 4207. Reduzindo, chama torre 11895, azul 4207. Obrigado, bom dia. Azul 4207. Azul 4207, que é a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, azul 4207. Índia Delta, papá? Possível. É possível voar de som na proa 085? Oi, tio. Foi na proa 085. 085, até o imediato. Positivo. Qual é a sua velocidade agora? 140. Ah, ok. Você voa com 110 mais? Voa também. Vamos reduzir para 1,90. 110. Approach, good morning, Ocean 6200. Ocean 6200, disease control. Insert the altimeter 1014, clean to 5000, and fly direct to Duna, Delta, and follow the Alpha for the ILS approach. Duna, direct to Duna, maintain high speed, set 5000, 1014, permission to 6200. No restriction, Ocean 6200, and no delay expect. Okay, roger. Initially until 5, please. Okay, no problem. 5, thank you, 6200. Azul 4082, no.